the gods rock and roll! E bem-vindos ao segundo episódio desta emissão do A Hora do Chifrudo. E vamos já começar aí a bombar, como fizemos na semana passada, no primeiro episódio. Vamos já despachar, e para não haver interrupções entre as músicas, vamos já dizer o que é que vamos ouvir nesta emissão. Esta noite vamos ouvir os Abath, do single Count the Dead, o single que é o avanço ao álbum de estreia de Abath, com o mesmo nome, Abath. De seguida vamos para uma recordação do passado, o último álbum dos Alastis, no seu black metal, não sei se isto pode ser considerado black metal, mas vamos dizer que sim, do álbum Unity, o último álbum de originais antes de terminarem a sua carreira. Vamos ouvir Antidote, depois também para uma banda que já não é black metal, mas até começou assim de uma forma um bocado estranha, os Flurity com E Velos, do álbum Minted Skull Come, o álbum de 1995, os noruegueses Flurity. Passamos para os alemães Black Autumn, um black metal mais apoiado no ambient, um ambient doom, muita ambiência aqui com os Black Autumn, com Raunacht 2, não sei como é que se diz 2 em alemão, mas dá para perceber. O EP chama-se Raunacht 2015, também não sei como é que se diz 2015 em alemão, portanto temos que ficar por assim. Depois um épico dos Augrimmar, o tema The Lament of Gods, do álbum Moth and the Moon, The Moth and the Moon. Passamos para um clássico, Wolf and the Moon, a Moon sempre em voga aqui no black metal, a malta gosta muito da Moon, um clássico, os Over quando ainda tocavam black metal, do álbum Nathan's Madrigal. Passamos para a Finlândia, um Death Black dos Archgoat com o tema Satanic Oath, retirado de um split EP com os Satanic Warmaster, também finlandeses. O EP chama-se Lux Satanai, 13 Hymns to the Finnish Devil Finnish Devil Worship. Por falar em Satanic Warmaster, vamos ouvir também Wolves of Blood and Iron, retirado do mesmo split EP, e quase a terminar temos os Rebel Wizard com Invocation, isto é retirado do EP, aliás, Invocation of the Miserable Ones, com o tema On the Unknown Self They Ride. Hoje estou um bocado gago. Portanto, os Rebel Wizard, assim, um heavy metal javarde, enegrecido pelo black metal. Perdão. E acabamos com os Ad Urim, com o tema Ecliptic Galaxy. Não faço a mínima ideia de onde são os Ad Urim. Se alguém souber, que nos diga. Precisamos saber rapidamente, desesperadamente, quem são os Ad Urim. Seja quem for, tocam uma espécie de black metal ambiental e vai ser um mega épico que vai acabar esta emissão. E sem mais demoras, vamos arrancar já com Abath, Count the Dead. We'll be right back. We'll be right back. Emergency! E ouvimos, ou estamos a ouvir ainda, a Ecliptic Galaxy dos Ad Urim, como disse no início do programa. Digam-nos, informem-nos quem são os Ad Urim, fazemos a mínima ideia, apareceram aqui, não sabemos como. E pronto, ficamos à espera. Oi. Quanto ao resto, o que ficou para trás foi Abath com Count the Dead, o single. O avanço ao novo álbum do ex-membro dos Immortal. Depois relembramos Antidote dos suíços Alastis, do álbum Unity, o seu último álbum de originais. Passamos para o primeiro álbum dos Flaherty, o Minted Skull Comé, de 1995. Ouvimos Evelos. E passamos para o Ambient Black Metal, dos Black Autumn, um tema retirado do EP Hohnnacht 2, do EP Hohnnacht 2015. De seguida, Aughrimmar, da Lament of Gods, do álbum Moth and the Moon, um clássico dos Over Wolf and the Moon, do álbum Nathan's Madrigal, quando ainda tocavam black metal. Da Finlândia chega o Satanic Warmaster e os Archgoat. Primeiro ouvimos os Archgoat, Satanic Oath, e depois de seguida Wolves of Blood and Iron. As duas bandas reuniram-se para um split, Lux Satanae, 13 Inns of Finnish Devil Worship. Seguido o Heavy Black Metal, ou a mistura entre Heavy Metal e Black Metal dos Rebel Wizard. Ouvimos On the Unknown Self They Ride, do EP Invocating the Miserable Ones. E atrás ficamos com o épico da Ambient Black Metal, mais ou menos, os Adorim, que não fazemos a mínima ideia quem são, de onde vêm e para onde vão. Ouvimos Ecliptic Galaxy. Esta foi a Hora do Chifrudo, segundo episódio. Voltamos para a semana. Rock on. Oh, black metal!